Você parece sorrir. Você me pisca o olho, você me manda um beijo. Parece estar mesmo aqui, mas eu só

Bora, Marques. Uma fita favorita. Favorita. Você já vem dando sinais sobre a nossa relação. Já faz um tempo que o seu coração tá fora da minha rede, sem conexão. Diga eu te amo e você só me diz também. Passa horas e horas nesse celular. Será que tem outra alguém? E se eu te disser adeus, cê vai dizer amém. Sai do chão e canta assim, vai. Se cê quer e vai, não me ligue mais. Se te arrepender, eu não vou voltar atrás. Não esconde o que sente, não brinca com a gente. Amor não é sinal de wi-fi. Se cê quer e vai, não me ligue mais. Se te arrepender, eu não vou voltar atrás. Não esconde o que sente, não brinca com a gente. Amor não é sinal de wi-fi. Se quer e vai. A favorita, Nora Marques. A fita da favorita. Você já vem dando sinais sobre a nossa relação. Já faz um tempo que o seu coração tá fora da minha rede, sem conexão. Digo eu te amo e você só me diz também. Passo horas e horas nesse celular. Será que tem outro alguém? E se eu te disser adeus, cê vai dizer amém. Se cê quer, vai. Você não me olha mais daquele jeito. Me incomoda essa preguiça da sua língua nos nossos beijos. Sem falar no amor mal feito, que o corpo acaba seco, que os poros não derramam as águas do desejo. Eu preciso de uma resposta, porque entre o final e o fim eu tô deixando a mão. Se você quer que eu fique, me pega, faz aqui no chão da sala, me entrelaça até eu pedir água. Diga! Se você quer que eu fique, me pega, faz aqui no chão da sala, me entrelaça. Mal feito, que o corpo acaba seco, que os poros não derramam as águas do desejo. Eu preciso de uma resposta, porque entre o tchau e o fim eu tô no meio. Se você quer que eu fique, me pega, faz aqui no chão da sala, me entrelaça até eu pedir água. Sucesso da Simone Mendes. Simone Mendes, na FM Comunidade, até as 16, né? Até as 4 horas da tarde. É, até as 4 da tarde você vai. É, estaremos aqui levando pra você a boa música, a boa informação, as últimas notícias do dia de hoje. Deixa eu falar aqui pra você. Mais uma vez, o evento em prol do nosso amigo Areolino Jardu. Bingo e leilão em prol do senhor Areolino Jardu serão realizados no dia 2 de agosto de 2025, a partir das 19 horas, lá no Bar Encontro dos Amigos, na comunidade Contendas. Ele precisa, né, realizar urgentemente uma cirurgia na próstata. Os prêmios do bingo são uma camisa masculina, é um liquidificador, um centro de mesa, um sabonete da Ladura, uma pizza e uma banda de cerveja e dois brindes surpresas, tá certo? Uma cartela por R$ 5,00, três por R$ 10,00. Participe e com sua família, com seus amigos. O Pix para você ajudar o senhor Ariolino Jardu é 86-98-153-2923. 86-98-153-2923. Em nome de Antônio Francisco Pinto. Toda ajuda é uma demonstração de amor e solidariedade ao senhor Areolino Jardu. Tá certo? Então tá feito o convite. Lembrando a vocês que a final do terceiro campeonato Alívio 2 já tem data e horário marcados. É no próximo domingo, dia 3 de agosto, às 9 horas e 30 minutos. Com a final entre as equipes Galácticos e a equipe do Zundão. E lembrando que depois do futebol, tem a premiação e depois tem música ao vivo com o Fragantes do Forró diretamente da cidade de União. E aí é a banda Del Castro e Samuel Teclas. Participe, vai ser bom demais. É dia 3 de agosto de 2025, a grande final do terceiro campeonato Bolívia 2, na organização dos nossos amigos Neto Coleiro, Dari Alex. Convidando a todos, tem o apoio total aí da Secretaria de Esportes e Lazer de José de Freitas e também da Prefeitura Municipal de José de Freitas. A hora certa para você, 3 da tarde, 36 minutos. Eu e Deus, Júnior Viana. Roqueiro contra Forró Viana. Dixie de Amaral, Assis.com, fugindo o cavaque, é o CDs. Olha, chegou a invernada, tá verdinho que dá gosto. Põe comendo e roça, põe e corta que ninguém vê osso. É como se o céu e o vaqueiro se conhecesse. Quando as nuvens escurecem, a terra mata sua sede. Eu vou contar o gado, pode subir o trono. Na minha fazenda o vaqueiro é eletrônico. Cada bezerro que nasce, Deus abençoe o dono. Fazenda é o reinado e a ele é o trono. Eu e Deus tá bom pra mim. Agradecer em oração. É aqui que eu sou feliz. Nesse pedacinho de chão. É como se o céu e o vaqueiro se conhecessem. Quando as nuvens escurecem, a terra mata sua sede. Eu vou contar o gado, pode subir o drone. Na minha fazenda o vaqueiro é eletrônico. A tapizeu que nasce, Deus abençoe o dono. Fazenda é o rei, e a ele é o trono. Eu e Deus tá bom pra mim. Agradecer em oração. Nesse pedacinho de chão. Eu vou pra 15h38. Os anunciantes a seguir apoiam culturalmente esta emissora. Coloque na sua agenda, segunda pega de boi no mato no Rancho Santa Cecília, na comunidade Serra Azul. Sábado, dia 2 de agosto de 2025, a partir das 8 da manhã. Animação da pecada do Stanley, Cássio Play e Forrozão Sensação Musical. Sonorização Jajá do Paredão. Premiação geral, R$5.000. Primeiro lugar, R$2.000. Segundo lugar, R$1.000. Premiação em dinheiro e troféus, do primeiro ao sétimo colocado. Você não pode perder. Organização Genival e Família, José Ribeiro e Família. Metalúrgica, o Genivaldo. Fazemos portas, janelas, grades, portão, galpão, reboque. Vendemos treliça. Trabalhamos com todas as estruturas de ferro. Metalúrgica, o Genivaldo. Estamos localizados no bairro Deus Me Deu, na rua Mestre Davi, número 1065. O Genivaldo agradece a sua preferência. O Mercadinho Santa Ana está de portas abertas para lhe atender melhor, com produtos de qualidade. Temos tudo em gêneros alimentícios, perfumaria, produtos de limpeza e muito mais. Para o seu animal, milho em grão e farelo. Temos ainda carne de porco, frango, salsicha, calabresa, bisteca. Atender bem nossos clientes é a nossa satisfação. Venha, estamos localizados no assentamento Tinguis, na zona rural de José de Freitas. Quem agradece é Genival e Juliana. Clube Chamego do Chico, Comunidade São Mateus, município de José de Freitas, apresenta domingão, dia 28 de setembro, a partir das 16h, mais um tradicional forrozão das caravanas. E pra fazer a festa tem Tadeu Veras e o brabo das vaquejadas, Chiquinho do Forró. Hoje aqui nesse forró, olha, ninguém me separa. Caravanas confirmadas de todas as regiões, de Altos, Teresina, União e José de Freitas. Não esqueça, anote na sua agenda, é 28 de setembro no Clube Chamego do Chico, na comunidade São Mateus. Tem mais um tradicional forrozão das caravanas, com Tadeu Veras e Chiquinho do Forró. Organização Chico Duca e Família. Lab Clínica, clínica da família, da criança, homem e mulher. Lab Clínica, levando mais saúde para todos. Ginecologista, aqui tem. Cardiologista, aqui tem. Dermatologista, também tem ortopedista, pra você ter a certeza de viver bem. É só chegar, vai ter bom atendimento. Seu melhor investimento é na saúde e pagando bem. Lab Clínica, clínica da família, da criança, homem e mulher. Lab Clínica, levando mais saúde para todos. Lab Clínica, clínica médica, medicina e saúde. Laboratório próprio, com todas as especialidades. Agende agora mesmo o seu horário. Rua Governador Lucídio Portela, quadra M, casa 8, Matadouro. Em frente ao Hospital de José de Freitas. Sétima grande pega de boi no mato, na localidade Palmeira do Zelim, no município de José de Freitas. Dia 20 de setembro de 2025. Premiação R$4.300. Início às 8 da manhã. Lembramos que as senhas promocionais até meio-dia. E você vai fazer a festa com Del Castro e Samuel Tecla. O brabo das vaquejadas, Chiquinho do Forró. Duvido que é um vaqueiro apaixonado igual a mim. A estouradinha de JF, parceria do Forró. Léo Caio, o vaqueiro imperador. Olha, vamos juntar as equipes, tropa de elite. Sonorização Jajá do Paredão. O forrozão começa a partir das 18 horas. Toda a vaqueirama e o povão em geral é convidado a marcar a presença. Dia 20 de setembro de 2025. Sétima pega de boi no mato, da localidade Palmeira do Zelim, no município de José de Freitas. Vai ser bom demais. Organização Avelar, Dona Laura e Família. 15 horas e 43 minutos. Thank you. sucesso, Melody. Machucado 2025. Alô pro Nato Oliveira, lá no centro da cidade de José de Freitas, acompanhando o nosso programa. Aquele abraço, nosso amigo Nato Oliveira. Vamos trazer agora informação para você. Segunda etapa do PAC Saúde prevê 6 bilhões de reais para fortalecer o atendimento médico no país. Vamos conferir essa informação. Repórter, comunidade. Mais unidades básicas de saúde, ambulâncias e salas de teleatendimento. É o que prevê a segunda etapa do PAC Seleções Saúde. É muito abrangente e ele vai pegando da atenção primária à atenção especializada para o apoio da infraestrutura, para possibilitar um serviço melhor tanto na atenção primária quanto na atenção especializada para a população. Ao todo, nesta etapa, serão destinados 6 bilhões de reais, 1 bilhão e 840 milhões para a construção de 800 novas unidades básicas de saúde, as UBSs, 1 bilhão e 580 milhões de reais para a compra de 10 mil combos de equipamentos para as UBSs que já estão em funcionamento, com câmaras frias para as vacinas e aparelhos de ultrassom. 1 bilhão e 350 milhões para a construção de 45 policlínicas. O restante dos recursos será investido em 400 unidades odontológicas, na compra de 7 mil kits para atendimento em telesaúde nas unidades básicas e em 1.533 novas ambulâncias para ampliar a frota e substituir outros veículos que deixaram de funcionar. Além disso, serão mais 130 centros de atendimento psicossocial, que devem ajudar na saúde mental de pessoas de 130 cidades. Um investimento nas 7 mil salas de teleconsulta busca aumentar as consultas online, o que vai reduzir o tempo de espera nas filas e o deslocamento de quem mora longe das unidades de saúde. Também quer acelerar o atendimento dentro do Agora Tem Especialistas. Para esse programa, além das salas de teleconsulta, o PAC Saúde prevê novas policlínicas. As pessoas iam para as UBSs, para as unidades básicas de saúde, né? E faziam uma consulta, o médico identificava uma necessidade de fazer um exame especializado e ela não tinha onde fazer, né? Então, a policlínica, ela atende muito nesse sentido, né? Então, a gente consegue complementar o grande desafio é o avanço na atenção especializada. As melhorias previstas na segunda edição do PAC Seleções Saúde devem alcançar 95% dos municípios brasileiros. Todos os que pediram equipamentos vão receber pelo menos um kit. Ao todo, 11.904 propostas foram selecionadas. O principal critério de seleção foi beneficiar os locais mais vulneráveis, onde a população não tem acesso fácil a médicos e exames. Serão beneficiadas cerca de 18 milhões de pessoas. O novo PAC da Saúde investe em cada ponto dos problemas de saúde no país, sempre com o objetivo de atender em tempo adequado a nossa população. Antônio é secretário de saúde de Mamanguape, cidade paraibana com 45 mil habitantes. O município entrou na seleção para conseguir uma unidade odontológica móvel. O pedido foi selecionado e deve receber a unidade ainda neste ano. Nossa expectativa é no segundo semestre agora, até o final do segundo semestre, a gente está recebendo essa unidade odontológica e ela vai consolidar, né, um trabalho que nós temos na zona rural, né, nas regiões mais distantes e também nas regiões periféricas de nossa cidade, para diminuir as barreiras geográficas que influenciam no acesso do usuário. Segundo o governo federal, o principal objetivo do edital é ampliar o acesso à saúde pública e melhorar a qualidade desses serviços. Investir na saúde, no cuidado das pessoas, na construção de novas unidades de saúde, em comprar equipamentos para o atendimento à população, é também investir no desenvolvimento do nosso país e fazer com que a economia gire mais rápido. Repórter, comunidade. São profissionais que cuidam de quem chega em estado grave, muitas vezes sem nenhuma autonomia. Com intervenções precisas, eles ajudam a devolver a mobilidade, a respiração e, em muitos casos, a esperança. No HUT, 100% dos fisioterapeutas das UTIs adulto são intensivistas, um diferencial que transforma vidas. Significa uma grande conquista para o paciente crítico, uma vez que ele exige um atendimento especializado e ser a única UTI do país que todos os profissionais fisioterapeutas são titulados, fazem uma prova, treinam, adquirem esse grau, nos honra, né? E nos deixa mais tranquilo em relação à assistência desse paciente na nossa UTI adulto. O próximo passo é qualificar as UTIs pediátricas. Em breve, todas as UTIs terão especialistas e titulados, né? A titulação de intensivista não vem só com especialização. É preciso passar por uma prova rigorosa reconhecida em todo o país. Prova objetiva de títulos, né? Onde é avaliado todo esse conhecimento do fisioterapeuta em relação a esse paciente específico, nesse paciente que vai para a terapia intensiva, que precisa de uma atenção especializada e, desde o primeiro momento, focado para evitar sequelas futuras. Então, a gente trabalha com a reabilitação mais precoce possível. Então, nós olhamos o paciente de forma global, a parte ventilatória, respiratória dele, a parte motora. Então, isso me impacta, digamos assim, em a gente tentar devolver esse paciente com menos danos possível para a sociedade. Então, nós temos toda uma gama de avaliação, tá, de provas funcionais que me permitem, que nos permite fazer esse progresso com o nosso paciente. Para os fisioterapeutas, o reconhecimento é uma conquista. Mostra que o esforço de cada um reflete em resultados concretos. Pacientes chegam frágeis e conseguem voltar a andar, respirar melhor e retomar a vida. Para eles, tudo isso dá a certeza de que o trabalho está sendo avaliado e valorizado. Com essa exigência do título, tá, que isso é uma luta, na verdade, até de categoria, digamos assim, e nós somos esse primeiro hospital público com 100% da escala fechada, com profissionais titulados, dá uma segurança, tá, para a população como um todo. Tá, e uma satisfação para a gente como profissional em ter que participar, tá, desse contexto. 15 horas e mais 54 minutos, chegando mais informação para você aqui no Repórter Comunidade. Pela primeira vez em José de Freitas, terá comédia. Pela primeira vez em José de Freitas, terá comédia Vexame na Pizzaria, no Teatro Municipal Barito, no Raimundo Pereira, na cidade de José de Freitas. Na cidade de José de Freitas vai acontecer a exibição, a estreia da comédia Vexame na Pizzaria. Tá preparado pro vexame mais engraçado do ano? Vem aí a estreia da comédia Vexame na Pizzaria. Um espetáculo arretado que mistura confusão, nordestinês e muita risada. Sábado, dia 2 de agosto, às 19h30, no Teatro Barítono Raimundo Pereira, em José de Freitas. Entrada solidária, R$5, mais um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para famílias carentes de José de Freitas. Vexame na Pizzaria. Um vexame que vale a pena assistir. Realização, Companhia de Teatro Wilson de Souza, Piauí. Portanto, dia 2 de agosto vai estrear aqui na cidade de José de Freitas a comédia Vexame na Pizzaria, no Teatro Municipal Barítono Raimundo Pereira, na cidade de José de Freitas. Mais informações a qualquer momento dentro da nossa programação e amanhã às 6h30 da manhã no Café com Notícia. Repórter Comunidade. Ritmos 2. Mãe, põe mais mais água no feijão aí, que a saudade apertou daqui. Tô indo te dar um cheiro, avisa o pai, separar aquele queijo. Meu abraço tá no jeito, já tô na matriz de Santa Inês. Tô perto demais. De longe o cachorro late, o peito acelerado bate, os meus olhos enchem d'água. Cheguei na verdadeira casa. Pensa, pai, pensa, mãe, me conta dos cabelos brancos. Quando eu saí não eram tantos. Pensa, pai, pensa, mãe, a casa tá tão diferente. Mas o amor é o de sempre. Mas o amor é o de sempre. Acelerado bate, os meus olhos enchem d'água. Cheguei na verdadeira casa. Como é que é, hein? Pensa, pai, pensa, mãe, me conta dos cabelos brancos. Quando eu saí não eram tantos. Música deles, Israel e Rodolfo, com a música Bença Pai, Bença Mãe. Olha, a nova loja Top Jeans já está preparada com muitas novidades para o Dia dos Pais e para o festejo de nossa padroeira, Nossa Senhora do Livramento. Com espaço maior, a loja Top Jeans está sortida de opções para você, confecções em calçados, confecções, calçados, bolsas e acessórios adulto e infantis. Na loja Top Jeans temos marcas como é que é? A Bandilha, rapaz, Bandilha, Cobra d'Água, Coca-Cola, Kenner, Olímpicos, Moleca, Beira Rio e muito mais. Endereço da loja Top Jeans, Rua Gentil Freitas, número 194, próxima Caixa Econômica Federal, Rua de Acesso à Barragem do Bezerro. O Instagram da loja Top Jeans, @topjeansjf. Telefone para contato, para você entrar em contato, 86-9066. Aqui, rapaz, na loja direita aqui. 86-9906-551. 86-906-6551. Tá certo. Loja Top Jeans, ali de portas abertas para lhe atender. A hora certa para você, 16 horas e mais um minuto. Final de programa Ritmos, segunda edição, prometendo voltar amanhã no mesmo horário a partir das 12h15. Um grande abraço a todos. Vem na sequência Raízes Musical, às 18 horas tem o programa da Igreja Católica. Às 19 horas tem a Voz do Brasil. Um grande abraço e às 20 horas, deixando a sua noite de segunda-feira, muita música romântica para você até as 23 horas, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Dezesseis horas e dois minutos. ZYL 212, Rádio Comunidade FM 89,1 MHz. Uma emissora vinculada à Associação de Comunicação Comunitária de José de Freitas. Estúdio Assentamento Carimã, em José de Freitas, Piauí. Em nome de HP Produções, tá comigo. Já viu o preço do leite, né? Ele tá mó caro, tá quase pra comprar vã. Até o carro, já que tu foi meter o filho com aquele otário, se cri já não dá prejuízo. Eu tô gostado, cara, cê sabe que eu pago tudo no card, minha conta toda suave, que eu tô vivendo meu ódio. O pai se leva de grave, bebê conforto no ódio, ódio. Chama o skin de tarde, que eu vou batizar. Rapé de peça, peça, né? Raízes nordestinas.

Rico, meu bisão. Opa, João Pedro, top eventos. Bora, Dudu. Eu quero que você se enrosque em mim. Olha, me chame de bem, diga que não tem fim. Eu quero te abraçar, sente seu calor. Vem cá, mina linda, eu quero o seu amor. Eu quero que você se enrosque em mim. Olha, me chame de bem, diga que não tem fim. Eu quero te abraçar, sente seu calor. Vem cá, mina linda, eu quero o seu amor. E vem dançar, vem curtir, vem curtir, vem se amarrar. Dezesseis horas e 16 minutos. Rosão de vaquejada. Então valeu, foi, vai, valeu a pena. E eu caí deitado nos braços dessa morena. Foi grande a disputa e foi competição. Perdi aquele prêmio, mas ganhei. Comunidade F. FM 89,1. Mais uma da fábrica de sucesso, Forró da Farinhada, Fragante. Chama, chama. Seu volume 12! vez ela na estrada. Isso é amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro na noita, eu vou pra Magueja. Só penso nela, abro uma cancela. Vez ela na estrada. Isso é amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro na noita, eu vou pra Magueja e não derro um boi no chão. Estou sofrendo na banda do meu sertão. Soltei cavalo, perdi a sela, a espora. Perdi minha boiada e é cachaça toda hora. Eu vou pra vaguejar, só penso nela. Abro uma cancela, vejo ela na estrada. Isso é amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro na noite, eu vou pra vaguejar, só penso nela. Abro uma cancela, vejo ela na estrada. Isso é amor, uma ilusão dentro do meu coração. Bora, meu gigante aí! Sou especial, meu patrão João do Leite, o empresário dos Fragantes do Forró. Comunidade. Comunidade. Perfeito. Seis horas e 29 minutos. Música. se perdeu. Chamei a amiga Ju pra ir caçar, mas eu, e no caçar a gente se pegou. Ninguém tá vendo nada, mas o bam bam bam rolou. O negócio tava bom, tá vindo gente ali. Vamos descansar o que aconteceu aqui. Olhei pra todo lado, a opção que tinha, cada um ir pro seu lado, imitando a capotinha. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Pra onde foi que a capotinha se perdeu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E foi assim que a capotinha apareceu. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Pra onde foi que a capotinha se perdeu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E foi assim que a capotinha apareceu. Respeite, não sou homem de preá. Venha logo com esse pato que eu quero experimentar. Se esse pato não for pato, vou lhe fazer de preá. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá. Esse pato não é pato, nesse prato tem preá. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá. Nesse prato não tem pato, nesse prato tem preá. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá. Nesse prato não tem pato, nesse prato tem preá. Ô, meu compadre Manelzinho, obrigado pela sua participação, irmão. Obrigado a você, meu amigo, pelo convite. Te desejo muito sucesso. Raízes Nordestinas. Desse aqui, curtindo Rubens Leite, tomando aquela cervejinha gelada ou aquela cachaça quente, pensando no grande amor da vida, é bom demais. Isso é Rubens Leite. Alô, meu parceiro Vinícius Nóbrega, fazenda Morada do Sol. Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo, se é preciso dar mão em ponta de faca ou não, se não devo passos na beira do abismo para ter uma estátua na praça, ele era tão bom. Eu queria saber dessa dor que eu sinto por ela, o que sei que ela vive enganada nos braços de alguém que não sabe nem pensa que um dia eu pulei a janela e amei apressado pensando logo ele vem. Da vida não levo nada, que a vida vem depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem depois de fechar os olhos, ninguém é de ninguém. Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo, eu às vezes duvido que o homem tenha a voz de Deus. É que o homem às vezes se sente mais realizado, ao invés de dizer parabéns, ele fala coitado. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Pensa numa música, menino. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem depois de fechar os olhos, ninguém é de ninguém. Em nome de Autoelétrica e Mecânica, o Macaco. Isso é Rubens Leite. É a pegada diferente. Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela, o que eu sei que ela vive enganada nos braços de alguém. Quem não sabe nem pensa que um dia pulei na janela e amei apressado pensando que logo ele vem. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Canta aí, canta, vai. Da vida, isso, do jeito que a vida vem depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Pode ser mais alto você, vai lá. Da vida não levo nada, do jeito que a vida, mas tá bonito. Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Isso é Rubens Leite ao vivo, em ritmo de shot, na pegada diferente. Autoelétrica e Mecânica, o Macaquinho. Alô, meu parceiro Vinícius Nóbrega, fazenda Morada do Sol. Dezesseis horas e 39 minutos. Os anunciantes a seguir apoiam culturalmente esta emissora. Vem aí, a tradicional festa na comunidade Sítio Pau d'Arco, município de José de Freitas. Marque a data, é nesse dia 5 de setembro, sexta-feira. Sextou com forró e piseiro. Início às 8 da noite e as melhores atrações vão fazer parte dessa grande festa. Bandas confirmadas, fragantes do forró. Forrozão Moral Show. E fazendo você dançar, a parceria do forró, a Estouradinha. Sonorizações. 3, Gol, UFC e Paredão 3L. Na ocasião do evento haverá um bingo de R$500 pra galera. E tem mais, à tarde haverá futebol. Participe, essa vai ser imperdível. Com muita gente bonita, cerveja estupidamente gelada, segurança total no local do evento a noite toda. Sairá um ônibus do assentamento São Francisco, levando até a festa, passando por Povoado Ema, Jatobá d'Água e José de Freitas. Na responsabilidade do amigo José Duca, ônibus saindo de José de Freitas, passando no São Luís até a festa. Responsabilidade, Odaí do Espetinho. Tradicional festa na comunidade Sítio Pau d'Arco, município de José de Freitas, 5 de setembro. Vai ser imperdível, com muito forró e piseiro. Realização, José Carlos e Augusto César Alves. Girassol Financeira, de frente para a luz. Empréstimos consignado, aposentados, pensionistas, BPC e LOAS, funcionário do Estado. Empréstimo para CLT, FGTS, crédito com garantia de veículo, financiamento de veículo. Informações pelo WhatsApp 869-9441-6265 ou através do Instagram, @ Girassol Financeira, localizada no Box 14, Terminal Rodoviário, Centro José de Freitas. O Clube Chico Jardu, na Comunidade Contendas, município de José de Freitas, apresenta mais um tradicional forrozão das caravanas. Dia 17 de agosto, domingão, a partir das 4 da tarde, com animação de Evaldo Lima, Juninho Forró Pesado e Léo Caio, o Vaqueiro Imperador. Caravanas confirmadas de todas as regiões. Duas de Altos, duas de Teresina, caravana de União, caravana de Davi Caldas com Dona Maria de Jesus e Zé Tomás. Duas caravanas de José de Freitas, uma com Senhor Chico Amaro, Mundi Mulato e Dona das Dores. E outra caravana com Chaga Show. 17 de agosto, anote aí, Clube do Chico Jardu na Comunidade Contendas, tem mais um tradicional forrozão das caravanas. Imperdível, organização Chico Jardu e Jefferson. Maria Antônia Calçados e Bazar, vendendo por preços baixos, roupas e calçados masculinos e femininos. Maria Antônia Calçados e Bazar está localizada na comunidade Tinguis, no núcleo 2. Ela atende a domicílio. Telefone para contato 999701946. Coloque na sua agenda, segunda pega de boi no mato no Rancho Santa Cecília, na comunidade Serra Azul. Sábado, dia 2 de agosto de 2025, a partir das 8 da manhã. Animação da pecada do Stanley, Cássio Play e Forrozão Sensação Musical. Sonorização já já do Paredão. Premiação geral, R$5.000. Primeiro lugar, R$2.000. Segundo lugar, R$1.000. Premiação em dinheiro e troféus, do primeiro ao sétimo colocado. Você não pode perder. Organização Genival e Família, José Ribeiro e Família. Terra Fértil Agropecuária, tudo para o homem do campo. O Edgar Gaioso, número 393, Centro. Temos uma linha completa em medicamentos veterinários, ações em geral, bombas para poço, materiais para irrigação. Somos revendedores autorizados da Steel. Peças para motosserra e roçadeira a gasolina, material hidráulico e elétrico. Trabalhamos com grampos, pregos e arame farpado. Temos uma linha completa de acessórios para cães e gatos. Agradece pela preferência, Washington e Cristiane. Terra Fértil Agropecuária. Informações pelo fone 869-9435-3602. Terra Fértil Agropecuária, tudo para o homem do campo. 16 horas e 44 minutos. Compartilhar de novo da sertão, a cada novo isso, cara da rede, vou fazer teco de jantar. raízes, raízes nordestinas. Minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural, ela faz faculdade, sempre tá na capital. É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Oh, oh, vai dançando, vai querendo, vai trabalhando seu Pedro Forrosê. Se apaixonar como eu me apaixonei, e o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei. O campo é minha felicidade,

Pega teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Veste o teu vestido logo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, eu vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol. E cantando um belo shot, dando cheiro no cangote por baixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver. E tome shot. Oi, isso é Mardoni dos teclados. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Te trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Pega teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Veste o teu vestido logo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, eu vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol. E cantando um belo shot, dando um cheiro no cangote por baixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Oi. 17 horas. ZYL 212, Rádio Comunidade FM 89,1 MHz. Uma emissora vinculada à Associação de Comunicação Comunitária de José de Freitas. Estúdio Assentamento Carimã, em José de Freitas, Piauí. No limite. dançando. Me dá vontade de sair dançando. Pega a comadre e já sai rodeando. Comadre velha dançando faceira, dizem que o tango é la marrancheira. Ai, é desse jeito, sigo. Na outra marca ela quis explicar. Olha Leonardo, eu não sei dançar. Olha Leonardo, eu não sei dançar. Foi uma briga pra nós se acertar. Aí você escuta só o chinelo. Que se eu não erro, faço a marcação. Até aprender só me deu pisotão. O chufó gaitê. Lá no Ricão eu já fiquei famoso. Foi pra dançar, eu sou muito jeitoso. Foi pra dançar, eu sou muito jeitoso. Só que os caboclos não ficam famosos. Já é bom demais. e vem, e vem. É Forró do Alvará Show, Sorriso Musical, a parceria do sucesso, é nós. Eu sou um cara que gosta mesmo, é de uma boa vaquejada. Gosto de mulher bonita e de tomar uma gelada. Gosto de dançar forró quando vou pra vaquejada. Cavalo só pula de costa, o outro só pula rodando. Vaqueiro em cima da sela e a pinga descendo queimando. A mulher só é gostosa quando faz amor gritando. Ai, ai, ai, ai, ai. E desse jeito eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ai, ai, ai, ai, ai. Na vaquejada é bom demais. Oitenta e nove vírgula um. E essa especial pra galera lá do clube, Cumpadim, lá no Poço de Pedra. Curtindo Juscelino e Forró pra Herói. Vem que vem, menino! O cajueiro me faz um favor. Vem tá lá em casa e diga ao meu amor. Fala pra ela que eu estou sozinho, igual um passarinho, porque ela me deixou. Deixei meu gado, cavalo e a sela. Pelo sertão vivo à procura dela. Eu bebo e choro e o meu coração tendo alucinação, só batendo por ela. O cajueiro me ajuda aí, não deixa eu me acabar assim. Pois tem a pena do meu coração, que não passe, mas não tá só um pedacinho. Pois tem a pena do meu coração, que não bate, mas não tá só um pedacinho. Produções pra cima, se roubaram nós, Sérgio Celini pra ela e ao vivo. O cajueiro me faz um favor. Vem tá lá em casa e diga ao meu amor. Fala pra ela que eu estou sozinho, igual um passarinho, porque ela me deixou. Deixei meu gado, cavalo e a sela. Pelo sertão viva a procura dela. Eu bebo e choro e o meu coração tendo alucinação, só batendo por ela. O cajueiro me ajuda aí, não deixa eu me acabar assim. Pois tem a pena do meu coração, que não bate, mas não tá só um pedacinho. Pois tem a pena do meu coração, que não bate, mas não tá só um pedacinho. Sérgio Celini vai herói. Bora, vaqueirama, pra cima. Alô, meu amigo Fernando, vem que vem. Chama aí. Dezessete horas e treze minutos. Posição nosso amigo Júlio. Alô, Júlio, pra cima, menino. Alô, caçulinha. Vambora, nós, vem. E aí? Hoje vou cair na bagaceira. Eu vou beber, dançar e vou me divertir. Tem muita mulher dando sopa na zoeira. E já tem uma dando bola aqui pra mim. Eu disse, hoje vou cair na bagaceira. Eu vou beber, dançar e vou me divertir. Tem muita mulher dando sopa na zoeira. E já tem uma dando bola aqui pra mim. Se tem forró, vou dançar a noite inteira. Só volto pra casa quando o dia amanhecer. Eu tô solteiro, vivo solto na zoeira. E a bagaceira já tomou conta de mim. Diz aí pra mim, vivo só no forró. Pegando as novinhas e arrochando nó.

nega. E vou fazer amor, cachaça na nega. Vou fazer amor, meu cavalo é raçudo, é diferenciado. Derruba boi, ele é vaqueiro. Topado no cavalo é raçudo, é diferenciado. Derruba boi, ele é vaqueiro. Topado. Sete horas e 24 minutos. Valeu, gente! Isso é Márcio Forrozeiro! Composição de Márcio Forrozeiro! Essa música é nossa! Márcio Forrozeiro! Assim, ó! Vem pra cá, vem pra cá, vem se balançar! Vem pra cá, vem pra cá, pode se jogar! Vem pra cá, vem pra cá, vem se balançar! Vem pra cá, vem pra cá! Pode se jogar, o forró aqui é quente, é envolvente, é bom demais, ele mexe com a gente. O forró aqui é quente, é envolvente, é bom demais, ele mexe com a gente. Vem pra cá, vem pra cá, vem se balançar. Vem pra cá, vem pra cá, pode se jogar. Vem pra cá, vem pra cá, vem se balançar. Vem pra cá, pode se jogar. Vem pra cá, pode se jogar.

Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. É 16.700. Mas 16.700. 16.700. O que é 16.700? 16.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. 16.700. Mas 16.700. 16.700. 16.700. 16.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra pagar 3.300, 17.700. Você tem que me voltar. É 17.700. É 16.700. É 16.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. 16.700. Mais 16.700. 16.700. Mas olha aqui. Se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. 16.700. Mais 16.700. 16.700. Mais 16.700. 16.700. Eu acho bom você tirar os 9 fora e evitar que eu vá embora e deixe a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga está errada, vou buscar a tabuada e volto aqui pra lhe provar. Você tem que me voltar. 16.700. É 16.700. Mas se ele tem 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. 16.700. Por que 16.700? 16.700. Mas rapaz, olha aqui. Se ele tem 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que voltar. 16.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. 16.700. Mas 16.700. 16.700. Por que 16.700? Bom, olha aqui. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. 16.700. Mas por que 16.700? 16.700. Mas olha aqui, rapaz. 16.700. 16.700. 16.700. 16.700. Então deixa. Por isso é que eu não gosto de discutir com gente ignorante. Por isso é que o Brasil não progrede, viu? Raízes nordestinas. É o forró mastruz com leite. Eu vou te levar onde canta o sabiá, onde a lua nos espia com olhar de menina, com cheiro do mar, do vento vindo das colinas. Nossa cama é a grama pra fazer. Cara,

Ela vai, não vai, não vai não, não vai não. Ela vai, não vai, não vai não, não vai não. Ela vai, não vai, não vai não, não vai não. Ela vai, não vai, não vai não, não vai não. Nas teclas, ele, Raiudo. Zé Forrozeiro, que dois já viu, passou. Em nome de Julinho Eletro. Ela vai, não vai. 89,1. Amor de vaqueiro, paixão que não acaba nunca. Minha vida é farrear, pois já cansei de sofrer. Sou um vaqueiro louco, me orgulho e vou dizer. Minha infância foi tristeza, pouca coisa em minha mesa, quase nada pra viver. Dos meus braços, na vida dos currais. Minha vida foi a escola, escreveu, nada sei. A caneta foi enxada, minhas mãos eu calejei. Hoje tomo minhas cachaças, mas sofri, não foi de graça. Com meu nada que ganhei. Sofredor merece ser perdoado. Já pedi pra Deus do céu trazer ela pro meu lado. Se essa mulher não voltar, juro que vou me acabar, vou morrer embriagado. Sou vaqueiro apaixonado que vive triste a pensar no amor que foi embora e me deixou a chorar. Por ela eu vivo ruendo e é melhor amar sofrendo do que sofrer sem amar. Já implorei pra Jesus Cristo pra ele me perdoar, porque se foi um feitiço que fizeram pra eu pagar, eu pago o preço dobrado pra ter ela do meu lado se Jesus me libertar. Quando meu amor voltar, vai acabar minha dor. Nunca mais tive alegria depois que ela me deixou. Foi um amor de verdade, quem ama com falsidade perde o tempo e o amor. Foi um amor de verdade, quem ama com falsidade perde o tempo e o amor. No ano 74, na cidade de Sanharó, nasceu um potro castanho que se tornou um xodó. Zé Valente, quando olhou, outro se agradou, comprou e lhe batizou por nome de Dominó. Levou pra sua fazenda o potro predestinado, pelas mãos da natureza muito bem sinalizado. Pés calçado, frente aberta, que pra seu dono desperta sinais de estrada certa, no ringue da vaquejada. Com um ano de idade, depois de ser preparado, começou a correr morão por Edemilson domado. Ainda em formação, foi assombro do sertão, tornou-se um campeão em todas as festas de gado. E com o doutor Joaquim Branco, Edmilson Valentim, junto a Genildo Gonçalves, formaram as duplas assim. Dois amigos sem fronteira, com Edson batendo esteira e Dominó de primeira, ganharam fama sem fim. Na cidade de Jataúba, no ano 86, ganhou do primeiro ao quinto, achou pouco ainda fez. Campeão dos campeões, venceu as competições, levou as premiações, 12 troféus de uma vez. Era um cavalo pequeno, mas garantiu o serviço, grande na força e na raça, bem maior no compromisso. Era veloz como o vento, bravo a cada momento, tamanho não é documento, Dominó mostrava isso. Ele era tão pequeno que quando corria o gado, o boi escondia ele com Edmilson montado. Enquanto ele corria, o povo todo aplaudia, mas de um lado ninguém via, Dominó do outro lado. No ano 2003, com 29 de idade, no dia 4 de junho, morreu a a celebridade. Foi na hora que morria, uma reis ali surgia. Chorava e se despedia, deixando muita saudade. Natural de Sanharó, morreu no próprio terreiro, no tempo que doutor Conde, tratador e cozinheiro, assistia dominó, levar no seu mocotó, o nome de Sanharó, botou no chão brasileiro. Os cascos, a cabeçada, a crina feita de trança, guardada por Edmilson, que ficou como herança. O sinal de despedida, essa dupla tão querida, jamais será esquecida, virou eterna lembrança. Ei, dominó, tu ficaste na lembrança do vaqueiro brasileiro. Forrozão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha. Sou vaqueiro nordestino, joga pra cima que é sucesso. Saí de casa pro bar, depois fui pra vaquejada, só enchendo e nós secando junto com a mulherada. E um cavalo bom de gado pra nós correr vaquejar. Desliguei meu celular, meu WhatsApp também, pra não dar notícia minha e nem saber da de ninguém. Se eu não voltar nos 3 dias, eu volto a semana que vem. Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim. Amar e beijar na boca, o vaqueiro bom faz assim. Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim. Hoje eu tô de rédea solta, eu quero ver quem dá. Apaixonado, só corre pensando nela. Ele toma aguardente e dá um pouco pra ela, e dá um beijo na boca e depois faz amor com ela. Se for pra beber, nós bebe. Pra amar, a gente ama. O boi derrubo na faixa, a mulher derrubo na cama. Passa a semana zoando, amando e tomando cana. Amar e beijar na boca, o vaqueiro bom faz assim. Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim. Hoje eu tô de rédea solta, eu quero ver quem dá em mim. Alô, Cirineu Filho, da Vaquejada Music, joga pra cima que é sucesso. Fui pra vaquejada, só enchendo e nós secando, junto com a mulherada. E um cavalo bom de gado pra nós correr vaquejar. Desliguei meu celular, meu WhatsApp também, pra não dar notícia minha e nem saber da de ninguém. Se eu não voltar nos 3 dias, eu volto a semana que vem. Amar e beijar na boca, o vaqueiro bom faz assim. Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim. Hoje eu tô de rédea solta, eu quero ver quem dá em mim. O vaqueiro apaixonado só corre pensando nela. Ele toma aguardente e dá um pouco pra ela, e dá um beijo na boca e depois faz amor com ela. Se for pra beber, nós bebe. Pra amar, a gente ama. O boi derrubo na faixa, a mulher derrubo na cama. Passa a semana zoando, amando e tomando cana. Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim. Amar e beijar na boca, o vaqueiro bom faz assim. Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim. Hoje eu tô de

pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. São 18 horas e 8 minutos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma edição do programa Fica Conosco, Senhor. Este programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. E nós estamos aqui todas as segundas-feiras, este irmão de vocês, José Pedro, contando aí com a sua sintonia. Lembramos que este programa é uma realização da Rádio Comunidade FM 89.1 e tem a produção e apresentação do grupo Operários da Messe, e do qual eu faço parte. Portanto, estamos aqui para trazer a mensagem evangélica, trazer as mensagens do dia, trazer o santo do dia, trazer reflexões e também a informação. E tentar sempre ajudar você a fortalecer o seu espírito. E hoje, nesta segunda-feira, esperamos aí que estejamos todos recarregados, as baterias espirituais, que neste final de semana tenhamos assim refletido um pouco mais, frequentado a nossa igreja, a nossa comunidade, as capelas, aí os grupos religiosos, e que a gente tenha feito algo para provar que temos fé em Deus. Então, eu espero que isso tenha acontecido com você. E assim podemos, então, ter uma semana assim muito harmoniosa, cheia assim de muita fé, de muita esperança. É o que nós desejamos para você hoje, nesse início de noite. E daqui a pouco nós já vamos entrar com o santo do dia. E vamos também aguardar você ligar, participar conosco pelo telefone 98050502 90, ou aqui pelo telefone fixo 995316316. Só repetindo, 9531-6316. Portanto, participe conosco, nós estamos aqui aguardando a sua participação. Sinalize para a gente que está sintonizado no nosso programa, porque nós estamos aqui graças à sua sintonia, na qual nós ficamos muito gratos por você estar sintonizado neste programa. E, aliás, em toda a programação da Rádio Comunidade FM. E nós queremos, neste momento, já dizer assim que ficamos gratos pela sua sintonia e já lembrar algumas pessoas que estão com a gente, né? Dona Mariana, ali na comunidade Vila, Leleto. E falando em Vila Leleto, ontem nós estivemos participando de um evento beneficente em favor do nosso irmão, do nosso amigo Gerson, aqui da comunidade Carimã, que tem os seus familiares ali na Vila Leleto. E foi assim, muito participativo. E eu acredito que a família está muito grata, como a gente já ouviu hoje relatos deles agradecendo a todos. Nós estivemos por lá e testemunhamos assim, nós vimos assim muita sintonia, muita harmonia de toda a família empenhada, de todos os amigos participando lá do leilão, também da parte religiosa e também da do bingo, que foram 8 batidas. E todos com a intenção de ajudar. Então, graças aos que receberam, que conseguiram bater lá, conseguiram alguma batida lá e ganhar um brinde, mas que o objetivo de todos seria ou foi ajudar o nosso amigo Gerson, que graças a Deus, tivemos já notícia agora, já está de alta da UTI, segundo a família, ele já está de alta, só está aguardando uma vaga para ser transferido para a enfermaria. Provavelmente daqui para amanhã já vai cumprir essa nova etapa. Né? Já está se recuperando e com fé em Jesus, logo logo vai voltar aí para a sua casa, para o seio da sua família, para o seio dos seus amigos, para poder então recomeçar tudo novamente. E agora são 18 horas e 3 minutos. O professor está localizando aqui uma música, uma nossa primeira canção para abrir o programa de hoje. Só que hoje também tem reunião. Para você que é da comunidade Carimã, você que é da comunidade aqui da parte religiosa, os que são católicos, são todos convidados a participarem de uma reunião que acontecerá agora a partir das 19 horas. Eu, em nome da comissão organizadora, em nome da coordenação da comunidade, a gente agradece a todos que puderem participar. Estamos lá no pátio da capela, logo a partir das 19 horas, aguardando a sua presença para a gente já programar o pré-festejo da nossa comunidade. Com fé em Jesus vai dar certo, assim como já deu certo das outras vezes. Então nós, professor pronto aí, professor já vai tocar a primeira canção e na sequência voltaremos aqui dando continuidade ao programa. Fica conosco, Senhor. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com o teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Rezando! Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Fica conosco, Senhor. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo. Só que agora são 18 horas e 20 minutos. Estamos dando continuidade ao programa Fica Conosco, Senhor. E agora eu quero trazer para você o santo do dia. Hoje são beatos. São beatos José Caselles, monge, e José Castelles Campos, foram mestres salesianos. Então José Caselles Monge nasceu em 8 de agosto de 1907 e estudou em colégio salesiano de Valência e logo foi para aspiritado em Campelo, em até 1927. Cursou teologia em Carabanchel e foi em Madrid. E logo ele foi ordenado sacerdote em 1936, em Valência. E em seguida foi enviada para Tibidado, entre 1936 e 1939. E aconteceu a Guerra Civil na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, e José Caselles Monge, ele foi dedicado, então, a assegurar o refúgio das crianças que viviam na região. Ele foi capturado, foi torturado e foi assassinado em Barcelona, em 27 de julho de 1936. Então vem o outro, José Castelli Campos. Dom José nasceu em 1902 e foi lá na Espanha e foi a Campelo para estudar com os salesianos. Entrou para a congregação em 1918 e ordenou-se sacerdote em 1927. Foi a Tibidabo em 1933 e depois voltou a Barcelona em busca de refúgios. Porém, foi capturado também por uma patrulha de milicianos que o mataram em 28 de julho de 1936. As suas beatificações foram como a de José Caselles Monge e José Caselles Campos, foram beatificados pelo Papa João Paulo II em março de 2001. Então, suas orações, né? Pela intercessão dos beatos José Caselles Monge e José Caselles Campos, peço a Deus que ilumine a minha caminhada de fé e que não me deixe fraquejar diante das dificuldades. Amém. Então, que os beatos de hoje, eles roguem por cada irmão, por cada irmã. Amém. Então, meus queridos e amados, você ouviu aí a tamanha crueldade. Nós que somos da Igreja Católica, a gente de vez em quando se depara com aqueles homens e mulheres que assumiram a defesa da humanidade, que passaram a ser martirizado. Grande parte deles sofreram bastante pela nossa vida. Portanto, nós também precisamos nos dedicar muito a Cristo, que infelizmente a gente fraqueja, a gente enfraquece, às vezes também por medo de passar por essas situações. Mas o próprio Jesus falou que todo aquele que perder a vida por causa do nome de Jesus, com certeza ganhará. A gente perde a vida aqui, ou perde para o mundo, perde para muitos, mas ganha a vida eterna. Então agora são 18 horas e 24 minutos. Meu abraço a você que está sintonizado conosco. Meu abraço a você das comunidades. Você do São Mateus, nosso amigo Zé Domingos e toda a sua família, a dona Sebastiana. Também meu amigo Diar e família, Luciano Filho, também sua esposa. Também o nosso amigo Raimundo Araújo, lá o seu pai, o senhor Antônio Roxo. E todos que estão sintonizados conosco ali no São Mateus. Também para você lá no Boqueirão dos Craveiros, nosso amigo Paulo e família. Senhor Tomé e família. E também para você ali no Pé do Morro, a dona Cândida, o senhor Henrique, também a dona Socorro e toda a família. Para você na comunidade São João, a nossa gratidão a todos que estão sintonizados conosco. Também para você do São Joaquim, para você da Mangabeira, para você de toda aquela região que está sintonizado com a gente, para você lá na Fazenda Nova, também para você da Malhada Comprida, para você lá do Merinzeiro, para você da Comunidade Alvorada. O nosso muito obrigado a todos vocês. O senhor Raimundo Mano, toda a sua família. E o nosso muito obrigado a todos que estão sintonizando. Nosso amigo Manuel Mano, professor, é Manuel Mano, não é Raimundo. Raimundo Mano já é, sim, lá na Malhada Comprida. E também para você lá da região das Quitérias, você ali da Santa Teresa, lá na, para todos ali do Folha Largo, para, enfim, todos que estão ali naquela região. E também lá no São José, nosso irmão João de Deus, nosso irmão de caminhada, lá toda a sua família, lá sua mãe, Dona Francisca, nosso irmão lá, Zé Neto, também Francisco Filho, e a nossa gratidão a todos vocês pela sintonia do programa. Para você lá do Viseu, para você ali também da região da Olinda, ali no São Luís. E também aqui de José de Freitas, do bairro Deus Me Deu, lá o senhor Pedro, a dona Joaquina. Também ali na Primavera, lá o senhor Liberato, dona Raimunda. Nosso muito obrigado, viu, a todos vocês. Ela disse que não perde um só programa. E falando em Liberato, nosso amigo Nonato Liberato aqui, Nonato Alves, aqui na Fazenda Novo Lá, professor Iracema e toda a família. Nosso amigo também é o compadre Bento, comadre Luz, a Maria e seus filhos. Também é o Mundico, lá no Jatobá d'Água, o tio Cardozinho também. E também é o nosso amigo Antônio Pinheiro, aqui na Vila Antônio, a dona Josefa, o Zé Pretinho, a Sandra com toda a sua família, a Chica, o Domingos Euclides, a Lucineide, e também o Pixuta das Neves, a Larice, também a Livramento, o Ribamar, também a Laiane, e também o Chico Flor, a Rosário e também a Binoca. E também para você ali no centro aqui do Carimã, comadre Francilene, o Caio, o Cauã e o Kaique. E também a comadre Noca, o Maciel. E lá para você na Fazenda Albuquerque. Nosso muito obrigado a todos vocês. Também a Chiquinha aqui no Carimã. E também a Tia Nega. A Tia Nega, a Maria, aqui bem no centro do Carimã. E também para você ali na Vila Cardoso, a Iracema, a comadre Lucilene. O tio Chico, a tia Luzia, a Marluce, toda a família. O nosso muito obrigado a todos vocês. Agora, professor, acho que nós vamos ter que tocar mais uma música e na sequência a gente volta dando continuidade ao nosso programa. Esperado este momento, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado.